Capítulo 23. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, havia duas irmãs, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito. Quando ainda eram meninas, deixavam que homens acariciassem seus seios. A irmã mais velha se chamava Oolá e a mais nova Oolibá. Casei-me com elas e me deram filhos e filhas. Refiro-me a Samaria e Jerusalém, pois Oolá é Samaria e Oolibá, Jerusalém. Então, embora fosse minha, Oolá desejou ardentemente outros amantes e se entregou aos assírios. Todos eles eram jovens atraentes, capitães e comandantes, com belas roupas azuis, montados a cavalo. Assim, ela se prostituiu com os homens mais desejáveis da Assíria, adorou seus ídolos e se contaminou. Pois quando ela saiu do Egito, não deixou para trás a prostituição. Continuou depravada como em sua juventude. Quando os egípcios dormiram com ela, acariciaram seus seios e a usaram como prostituta. Por isso eu a entreguei a seus amantes assírios, que ela tanto desejou. Eles arrancaram suas roupas, levaram seus filhos e filhas e então a mataram. Depois que ela recebeu esse castigo, sua reputação tornou-se conhecida entre todas as mulheres da terra. Contudo, embora Oolibá tenha visto o que aconteceu à sua irmã, Oolá, seguiu pelo mesmo caminho. Na verdade, foi ainda mais depravada e se entregou ao desejo e à prostituição. Cobiçou os assírios, os capitães e comandantes em belos uniformes, montados a cavalo, todos eles jovens atraentes. Vi que estava se contaminando, como sua irmã mais velha. Então levou sua prostituição ainda mais longe e se apaixonou por figuras pintadas numa parede. Figuras de oficiais babilônios, com uniformes vermelhos chamativos e com belos cintos e turbantes de tecido fino. Estavam vestidos como oficiais da terra da Babilônia. Quando ela viu essas pinturas, desejou ardentemente entregar-se a eles. Por isso enviou mensageiros à Babilônia para convidá-los para a visitarem. Eles vieram, cometeram adultério com ela e a contaminaram na cama do amor. Depois de ser contaminada, porém, teve nojo deles e os rejeitou. Da mesma forma, eu tive nojo de Oolibá e a rejeitei, como havia rejeitado sua irmã, porque ela se exibiu diante deles e a eles se entregou para satisfazer seus desejos. Entregou-se, porém, à prostituição ainda maior ao lembrar-se de sua juventude. Quando era prostituta no Egito, desejou amantes com genitais grandes como de jumentos, e ejaculação como de cavalos. E assim, Oolibá, você reviveu a depravação de sua juventude no Egito, quando permitiu que seus seios fossem acariciados. Portanto, Oolibá, assim diz o Senhor soberano: de todas as partes enviarei seus amantes contra você, as mesmas nações das quais você se afastou com nojo. Os babilônios virão com todos os caldeus de Pecode, Soa e Coa. E todos os assírios virão com eles, jovens atraentes, capitães, comandantes, oficiais dos carros de guerra e outros oficiais de alto escalão, todos a cavalo. Virão do norte contra você com carros de guerra, carroças e muitas armas, preparados para o ataque. Assumirão posições de batalha e a cercarão com soldados armados com escudos e capacetes. E eu a entregarei a eles para ser castigada, para que façam com você o que quiserem. Voltarei contra você a ira do meu ciúme, e eles a tratarão com crueldade. Cortarão fora seu nariz e suas orelhas, e matarão à espada os sobreviventes. Seus filhos serão levados como prisioneiros, e tudo o que restar será queimado. Arrancarão suas roupas e lindas joias. Desse modo acabarei com a depravação e a prostituição que você trouxe do Egito. Nunca mais você olhará com desejo para essas coisas, nem se lembrará mais com saudade de seu tempo no Egito. Pois assim diz o Senhor soberano: certamente eu a entregarei a seus inimigos, aqueles que você detesta, aqueles que você rejeitou. Eles a tratarão com ódio, tomarão tudo que você possui e a deixarão completamente nua. A vergonha de sua prostituição ficará exposta para todo o mundo. Você trouxe tudo isso sobre si mesma ao se prostituir com outras nações, ao se contaminar com seus ídolos, porque você seguiu pelo mesmo caminho que sua irmã. Eu a obrigarei a beber do mesmo cálice de terror do qual ela bebeu. Assim diz o Senhor soberano. Você beberá do cálice de terror de sua irmã, um copo grande e fundo. Ele está cheio até a borda de desprezo e zombaria. Embriaguez e angústia se apossarão de você, pois seu cálice está cheio até a borda de desgraça e desolação, o mesmo copo do qual sua irmã, Samaria, bebeu. Você beberá desse cálice de terror até a última gota. Então o fará em pedaços e com os cacos mutilará seus seios. Eu, o Senhor soberano, falei. E porque você se esqueceu de mim e me deu as costas, assim diz o Senhor soberano, você sofrerá as consequências de sua depravação e prostituição. O Senhor me disse, filho do homem, pronuncie julgamento sobre Oolá e Oolibá, por todos os seus pecados detestáveis. Elas cometeram adultério e assassinato. Adultério ao adorarem ídolos e assassinato ao queimarem como sacrifício os filhos que geraram para mim. Além disso, contaminaram meu templo e profanaram meu sábado. No mesmo dia em que sacrificaram seus filhos aos ídolos, tiveram a ousadia de vir ao meu templo para adorar. Entraram em minha casa e a profanaram. Vocês, irmãs, enviaram mensageiros a terras distantes para conseguir homens. Quando eles chegaram, vocês tomaram banho, pintaram os olhos e colocaram suas joias mais finas para recebê-los. Sentaram-se com eles no sofá com lindos bordados e colocaram meu incenso e meu óleo especial na mesa arrumada diante de vocês. De seu quarto vinham sons de muitos homens bebendo e se divertindo. Eram homens do deserto, lascivos e beberrões, que colocaram pulseiras em seus braços e lindas coroas em sua cabeça. Então eu disse, se eles querem mesmo ter relações com prostitutas velhas e acabadas como essas, que tenham. E foi o que fizeram. Tiveram relações com Oolá e Oolibá, prostitutas desavergonhadas. Mas os justos julgarão essas cidades irmãs de acordo com o que de fato são, adúlteras e assassinas. Agora, assim diz o Senhor soberano, tragam um exército contra elas e entreguem-nas para serem aterrorizadas e saqueadas. Seus inimigos as apedrejarão e as golpearão com espadas, matarão seus filhos e filhas e queimarão suas casas. Desse modo, acabarei com a depravação na terra. E meu julgamento servirá de advertência para que outras não sigam seu mau exemplo. Vocês receberão o castigo merecido por sua prostituição e idolatria. Então saberão que eu sou o Senhor soberano.